não me sinto legal. Conversas pelo zap já não aguento mais. A noite traz o vento frio e um arrepio de solidão. Dói meu coração em ver tua foto no perfil e não te tocar. O que é que eu faço pra mudar? Já pensei em te deixar, mas não vivo sem você. Não consigo entender por que machuca, tá doendo. Essa distância tá me matando por dentro. Fica só pro celular, não dá. Preciso te tocar, preciso te beijar. Fala, só pro celular não dá. Preciso te tocar, preciso te beijar. E é com grande prazer que eu convido pra cantar comigo, Seu Rodrigues. Deixa comigo, meu parceiro Cleiton Souza. Oh, paixão ferrada. O que é que eu faço pra mudar? Já pensei em te deixar, mas não vivo sem você. Não consigo entender por que machuca. Tá doendo, essa distância tá me matando por dentro. Fica, só pro celular não dá. Preciso te tocar, preciso te beijar. Fala, só pro celular não dá. Preciso te tocar, preciso te beijar.